Pilha de gibis. O dia mais claro, na noite mais densa, o mal sucumbirá ante a minha presença. Todo aquele que venera o mal há de penar. Quando o poder do Lanterna Verde enfrentar. E aí, jagunçada, bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o seu podcast semanal do site Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços e do Omniverso. Nós estamos em todas as redes sociais, é só procurar por @artefinalhq no Twitter, no Instagram e no Facebook. E estamos também no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, iTunes, Google Podcasts e no seu agregador de podcasts favorito. É só procurar por Sete Jagunços nesses agregadores que você nos encontra. Ou você pode ir nas nossas redes sociais, lá no famoso link da bio estão todos os nossos links e onde você nos encontra em todos os agregadores também. Eu sou o Marcos e aqui comigo hoje estão todos os Lanternas Verdes do setor 2814, começando por Vitor Azambuja. No dia mais claro, isso aí. Marcelo Miranda. O Brasil tá pra noite mais densa. E Maurício Dantas. Eu diria que é a noite mais tensa. Olha aí. Então, nós estamos aqui para comemorar os 80 anos do Lanterna Verde. Sim, esse personagem que, como quase todos os personagens da DC, surgiu ali na Era de Ouro, logo depois do Superman. Depois foi reformulado na Era de Prata, foi transformado num outro personagem e teve várias fases, vários desenvolvimentos e muitos escritores clássicos passaram por eles e deram sua pitadinha por esses personagens. E recentemente a Panini lançou o especial de 80 anos, que foi lançado lá nos Estados Unidos no ano passado, em 2020, afinal de contas o Lanterna completou 80 anos em 2020, e a Panini lançou, mas não como uma edição especial, e sim na revista mensal, na edição 9 da revista mensal, não, da série bimestral do Lanterna Verde aqui no Brasil, esse especial que traz várias histórias e vários autores diferentes, alguns que já tiveram passagem pelo título, outros que não, falando um pouquinho da trajetória desse personagem desde que ele surgiu. Então, para você que ainda não conhece ou conhece pouco desse personagem, então, Marcelo Miranda, fale-nos um pouquinho sobre o Lanterna Verde. Pois é, o Lanterna Verde é um dos filhotes aí da Era de Ouro, dos quadrinhos. Ele nasceu em 1940, como quase todos os personagens da DC que a gente conhece hoje, tanto é que 2020 foi uma chuva de edições celebrativas, né, de 80 anos. Todos eles vieram um pouco na esteira do Superman, né, que foi criado um pouquinho antes. Então, esses super-heróis que posteriormente seriam integrados ao grande guarda-chuva que é a DC Comics, boa parte deles é do comecinho dos anos 40. E o Lanterna Verde foi criado pelo Martin Nodell, um dos quadrinistas ali da All American Publications, que era uma editora que anos depois seria dessas várias editoras que a DC Comics incorpora, né, e traz junto seus personagens, e isso vai, né, cria essa gigante de super-heróis ao longo dos anos. E ele surgiu na edição número 16 da All American Comics, né, uma edição aí publicada em julho de 1940, como o personagem Alan Scott, que a gente vai falar um pouco dele daqui a pouco, porque tem uma história no especial dedicada ao Alan Scott. Então não vou me deter muito nisso, não. Mas é interessante que esse primeiro Lanterna, como todos os personagens dessa Era de Ouro, tinha aventuras muito ligadas à luta contra mafiosos. Ele tinha um sidekick, que eu acho que era um motorista de táxi, alguma coisa assim. E ele enfrentava, né, vilões bem típicos daquele período, histórias hoje muito, podem soar muito ingênuas, né? É um período ali no início da Segunda Guerra Mundial, então são historinhas de super-herói que depois seriam consideradas até infantis. E vai ser em 1959, quase 20 anos depois, que o Julius Schwartz, um dos gigantes aí dos quadrinhos, vai reconfigurar o Lanterna Verde, assim como vários outros personagens passam por reconfigurações nesse período. Na Era de Prata, né, ele vai criar o Hal Jordan, que é o Lanterna mais conhecido, eu acho, da cultura pop, né? Ele inclusive virou aquele malfadado filme, e é o Lanterna Verde mais popular. A imagem do Lanterna Verde que é trabalhada ao longo das décadas pela DC, principalmente, é o Hal Jordan. E até hoje ele inclusive voltou para a linha de frente, né? Ele está nessa edição mensal escrita pelo Grant Morrison, que está saindo nessa bimestral da Panini que o Marcos falou. E ele vai ser o Lanterna Verde da Liga da Justiça, ele vai aparecer ao longo de várias histórias, vai virar vilão, aquele monte de coisa. E enfim, pelo que eu sei, ou pelo que eu me lembro, assim, o Lanterna sempre foi um personagem meio de segunda linha na DC, assim, um personagem até meio bobo. Mas vai ganhar um impacto maior na famosa série de histórias do Daniel Neal e do Neal Adams, publicada nos anos 70, em que ele une as forças com o Arqueiro Verde e juntos eles andam pelas estradas americanas combatendo a injustiça, e aí entram questões sociais, uso de drogas, uma série de elementos que tornam o Lanterna Verde um personagem mais consistente e mais interessante. Enfim, eu acho que mais sobre ele a gente pode ir falando à medida que a gente comentar as histórias, né? Porque se tem uma coisa legal nesse especial é repassar um pouco da trajetória, até um pouco confusa, assim, eu nunca fui um grande leitor do Lanterna, de toda essa trajetória, né? Que vem aí nesses 80 anos. E esse especial de 80 anos, ele é muito parecido com outros especiais que saíram e alguns dos quais a gente falou aqui, né? Especiais de 80 anos teve o da Mulher Maravilha e o do Flash e o do Robin, que nós fizemos 3 programas especiais sobre cada um desses personagens. E fizemos também ali do Action Comics 1000 e Detective Comics 1000, né, que é bem parecido o que eles fizeram, né, com cada um desses personagens, foi feito nesse especial também. Talvez a única coisa assim um pouquinho diferente do que foi feito é que eu acredito que em todos esses que a gente falou, tinha uma historinha da pessoa que estava cuidando da revista mensal do personagem à época. Então, são várias histórias curtas, mas tinha uma historinha ali que fazia parte da cronologia e ligava com o que estava saindo na revista principal, e talvez essa seja a exceção desse especial do Lanterna, né? Não tem história do Grant Morrison, não tem nenhuma história que se ligue diretamente com a cronologia do Lanterna, né? Não sei se por escolha da DC ou por escolha do próprio Morrison, né? Então a gente sabe que na maior parte das vezes as histórias que ele conta, principalmente nos últimos tempos, ele é mais fora da cronologia, então não sabemos por que ele ficou fora aqui. Mas então vamos começar falando, a gente vai falar de cada uma dessas histórias brevemente, falar da equipe criativa e do personagem principal de cada uma dessas histórias, e no final a gente vai dizer qual que a gente gostou mais, qual dessas historinhas curtas que a gente gostou mais. Então, Vitor Azambuja, começa você. E o especial, então, ele justamente começa com a história dedicada ao Alan Scott, com Justiça, né? Como o Marcelo muito bem lembrou, ele é o primeiro personagem a ter o nome de Lanterna Verde. Embora ele sempre tenha ficado meio afastado do resto de toda a mitologia da tropa, ele acabou sendo reconhecido como Lanterna Verde, mas lá pra frente até deram uma explicação de que os poderes deles também teriam origem numa experiência dos Guardiões do Universo mais antiga, para tentar unificar ele com a mitologia, né? É uma história que tem o roteiro do James Tynion IV e a arte do Gary Frank com cores do Steve Olive. Eu acho que é uma das artes mais bonitas desse especial. Uma historinha bem curta, tem 8 páginas, e o Marcelo me ajudou a tirar uma dúvida que eu tive quando estava lendo, porque o Alan, ele chega numa casa de família, numa casa no subúrbio, para falar com uma senhora, que é mãe de um amigo dele, que morreu nesse acidente de trem, que foi quando ele ganhou os poderes, e ele chega de táxi. E eu tava me perguntando por que diabos ele chegou de táxi, né? Porque é o sidekick. É o derby, exatamente. Aí você falou, eu fui pesquisar, porque ele chama é meio Sombra, né, isso? Porque não era o Sombra, né, que ele chegava de táxi também. Ele tinha, o Lamont Creston tinha, né, ele andava de táxi pra sempre. Esses heróis dessa época eram tudo rico e tinha o mordomo, o empregado, né, o Alfred. Então, impressionante, assim. É curioso que depois, anos depois, né, o John Constantine vai ter um sidekick que é um taxista também, né? É. Faz todo sentido, né? Se o cara precisa ir pra cima e pra baixo, e não tinha Uber na época, né? É, o melhor sidekick é você ter um taxista à sua disposição. Pelo menos não é nenhum indiano aí e tal. O fantasma tinha, né? Sim, era um indiano, tribo, né? Tinha toda a tribo. Os empregados ali. Os pigmeus de Bengala que serviam a ele, mais os nativos que trabalhavam no Patrulheiro da Selva, o fantasma, é total colonizador. Né? Então vamos falar do fantasma agora, embora ele também tenha feito aniversário. Vamos esperar o próximo aniversário de década dele. Mas esse taxista é o Derby mesmo, eu fui pesquisar, ele chama por esse nome na história, então tá resolvido o mistério pra mim aí, porque ele tava no destaque. E ele chega pra conversar com essa mulher chamada Doris, que é a mãe de um amigo dele chamado Jimmy. E a gente vai vendo a história sendo contada em flashback. Esse Jimmy tava com ele no trem quando sofreu o acidente, né? Foi uma sabotagem. E aí ele só se salvou porque ele encontrou esse pedaço do Coração Estelar, que na época era a bateria, que deu pra ele os poderes. Isso até foi aproveitado mais tarde, dizendo que a fraqueza do anel dele era madeira na época, né? E foi explicado que na cronologia, porque como todo anel tem uma fraqueza, o dele era madeira, porque tinha muita madeira em volta, lá fogo e tal. E foi isso que traumatizou ele. Bom, por que eu tô falando desse amigo dele? A história é sobre isso. Ele veio vem contar pra ela que ele era amigo do filho dela. E muito nas entrelinhas e no flashback fica um pouco mais explícito. Eu acho que vem a grande relevância cronológica de todas essas histórias do encadernado para o cânone atual do Lanterna Verde, que a gente descobre que agora o Lanterna Verde dessa Terra, a exemplo do que já tinha acontecido com Alan Scott lá na Terra 2, é gay. Porque claramente ele estava nesse trem, a conversa toda gira em torno disso, mas o que você estava fazendo num trem testando? Disse, não, eu fui lá para fugir de mim mesmo e deu certo, pô, não deu. Ele foi nesse trem para encontrar esse amigo dele, Jimmy, em segredo. E a mãe do Jimmy, ela diz que ele era um rapaz especial e tal, e que ele tinha que viver nas sombras, mas seria muito melhor se ele pudesse viver na luz. Uma história bem bonita, bem tocante. Como eu disse, não é uma coisa que vá chocar todo mundo atualmente, porque a ideia de um Alan Scott gay já começa lá nos 952, em 2011, 10 anos atrás, na revista da Terra 2, que aquele Alan Scott era gay. Aliás, inclusive, a origem dele naquela terra também, ele tá com um namorado viajando de trem e o namorado morre. Acho que até ele tava pedindo o namorado em casamento, naquela ocasião, olha a tragédia. E o namorado acaba morrendo nessa viagem. E agora a DC finalmente trouxe isso pra cronologia principal, digamos assim. Repetindo um pouco o que a Marvel fez lá atrás com o Bob Drake, né? Que o jovem era gay, o adulto não é, agora o adulto é também. Então, inserindo um pouquinho de representatividade num personagem de primeiro escalão, não dá pra dizer, né? Não é um personagem da Trindade, mas com certeza é um personagem relevante. E nunca esqueceu o Jornal Nacional, que botou o Ryan Reynolds, né? Quando noticiou os novos... Exatamente. Famoso momento. Agora, Vitor... Não vamos esquecer. A internet não esquece. Ô, Vitor, você entendeu que essa história recoloca o Alan Scott na cronologia da Terra 1? Porque eu não senti nenhuma indicação disso, não. Não tem... Acho que no Relógio do Apocalipse isso já tava meio que... Ah, sugerido. Eu não li, pode ser. Uhum. E no Especial da Mulher Maravilha também. Ah, ok. Acaba sendo definido que ele foi o primeiro herói mesmo, mas inspirado, o primeiro herói humano, mas inspirado pelo aparecimento da Diana, né? Ah, isso já na Terra 1 história... mesmo, né? Não é mais a Terra atual agora. Mas não é o mesmo dos 952 nesse caso. Já estão trazendo para a cronologia oficial. Entendi. Aquele Alan Scott era bem diferente. Ele era um avatar do verde. Os poderes derivavam da mesma força do monstro do pântano lá. Se a gente for parar para pensar, a gente fica assim: mas está valendo a partir de que reboot, né? E aconteceu tanto reboot simultâneo na DC recentemente que a gente não sabe. Mas é mais ou menos isso mesmo. É, pela arte do Gary Frank, até me lembrou muito o contexto do Relógio do Apocalipse, né? E a história que é contada, né, que o Dr. Manhattan mexe no tempo justamente nesse momento aí dele encontrar ou não o anel. Apesar de que no Relógio do Apocalipse, o famoso Doomsday Clock, né, já foi traduzido aqui, nele não existe menção ao Alan Scott estar com mais alguém lá no buraco. A cena mesmo é diferente, ele tá soterrado e não consegue alcançar a lanterna, mas... Sendo a DC, o de menos. Eu acho que achei uma forma legal também, como o Vitor falou, do Tino, que também é gay, é um cara que coloca isso nas suas histórias de uma forma muito legal, sem ser panfletário, sem ser forçado e tudo mais, tratar o assunto. Tão sutil que, inclusive, quando eu li no scan, eu não tinha entendido isso. Confesso a você, sou burro mesmo. E não... Eu também não tinha percebido isso, não. Não peguei. Você achou só que ele tava falando de um amigo, é isso? Pois é, mas gente, a mulher diz, era o nosso jeito de falar sobre o assunto em negrito. O assunto, pois é. Vocês achavam que é o quê? Que ele fumava maconha? O subtexto é todo esse, né? Que era uma coisa que eles tinham que fazer escondido, eles não podiam falar abertamente disso. Lembrando que essa história se passa nos anos 40, né? Como o Maurício lembrou. Na história da Mulher Maravilha, do especial dela, a última história, que é do Scott Snyder, né? Ele mostra ela surgindo no contexto da Segunda Guerra e inspirando o Alan tá lá assistindo, é um evento que ela aparece pra salvar alguma coisa, e o Alan tá lá assistindo, ah não, eu vou ter que usar esses poderes pro bem, né? E essa história desse encadernado, dessa edição, nem é um encadernado, tem 100 páginas só, mas tem Lobada Quadrada na versão nacional, a gente chama. Agora é mensal, né? Porque agora na verdade é bimestral, mas é o formato das mensais agora. Exato. R$20,90. É. Uma pichincha. Essa é uma das poucas que vale o investimento, tá? Pois é. O final dessa história é justamente ele chega de táxi, cabeça baixa, com roupa social, né, de terno, e aí no final ela diz pra ele que ele tem que ir pra luz, ele tem que ser um exemplo, e ele sai voando como Lanterna Verde, com toda a sua glória, né? Então também tem tudo a ver com saída do armário isso aqui, né, toda uma história de revelação mesmo. Eu achei muito legal, muito sutil a maneira como eles falam. Temos exemplo aqui no podcast que é sutil mesmo. Não, e a história de largada, né, cara, é legal isso daí. Ah, tinha que ser ele, né? Ele é o primeiro. E uma coisa interessante é que, assim, eu vi muita gente reclamando desde que no começo lá, nos 52, falaram do Alan Scott ser gay, é a questão dele ter dois filhos. Como é que ele vai ser gay e ter dois filhos? Pelo amor de Deus, né? Ué, olha o Dr. Mundo. Eu não entendi nem a dúvida. Não, inclusive, colocando dessa forma que a gente tá vendo aqui nessa história, vamos dizer que esse aqui é um ponto de partida pra interpretação do personagem a partir de agora, pode mudar daqui a 3 meses, mas é plausível principalmente pelo momento, né, histórico, dos anos 40, essa coisa mesmo de estar no armário, de não poder ter uma família tradicional, heteronormativa, né? Falar do assunto, isso, né? Como o Marcelo bem ressaltou aí, não se colocava nem o nome pra isso, é o assunto, de tanto que havia um preconceito sobre isso. Então, exatamente, eu também não entendo nem o questionamento sobre isso, porque é óbvio o que é que tá acontecendo e por que que ele tem dois filhos e isso não o impede de ser gay, discreto ou não realizado, enfim. Vamos acordar pro mundo, galera. É, bom, seguindo, e aí também seguindo a ordem cronológica da aparição dos Lanternas Verdes, a segunda história é protagonizada pelo Hal Jordan, né? Que, como o Marcelo falou, ele é o Lanterna Verde mais famoso, né? É o que virou filme, né? Live action, aquele filme que é impressionante, que ele tinha tudo pra ser um filmaço e foi aquilo, né? Se bem que eu ainda gosto do visual até hoje, né? Mas, enfim, é uma pena que não tenha vingado. O problema do filme é que o Ryan Reynolds tá fazendo estágio pro Deadpool naquele filme, né? Pois é, you know, right? E aqui tem a equipe que trouxe de volta o Lanterna Verde para o destaque, né? Que é o Geoff Johns com o brasileiro Ivan Reis, nos desenhos, né? Que ali naquela fase, que pra mim é uma das melhores histórias escritas pelo Jones, uma das melhores passagens, que é toda a revitalização do Lanterna Verde, lá desde Lanterna Verde Renascimento, que eu particularmente não gostei, assim, da história de trazer o Hal Jordan de volta, porque eu sou um dos que gosta muito do Kyle Rayner, mas funcionou e ele pegou ali, ele foi mais um que foi ali revirar um pouquinho do lixo do Alan Moore, né, e trouxe alguns conceitos que o Alan Moore tinha colocado nos poucos contos que ele escreveu para os Lanternas Verdes. Ele trouxe e meio que montou toda a passagem dele baseado nisso, né? E nessa historinha curta, o Hal Jordan, ele aparece numa paisagem assim bem desolada. Ele acorda, o anel dele tá com pouquíssima energia, ele tá sem a lanterna dele, né, para poder reenergizar o anel. E ele, o anel fala que ele só tem energia para mandar 3 mensagens. E aí ele começa a gravar, né, as mensagens. Ele manda uma mensagem para a tropa, para Carol, a Carol é a terceira, né? Quem foi o segundo que ele manda é pro Batman, né? Pro Batman, manda meio que uma declaração de amor pro Batman. É. Sim, porque tem que ter o Batman da história. É. Impressionante, né? Impressionante, né? Lá na história da Jessica Cruz, eles dão um jeito de colocar o Batman também. Porra, aí foi a forma, né? Duas coisas, né, que o Jones fez aí. Admitiu que o Hal Jordan é um imbecil, burro, do cacete. E tentar pedir desculpa por ter cagado tanto o Batman pra tentar fazer o Jordan ser fodão. E é isso que ele faz, né? Ele manda lá as 3 mensagens e aí no final ele descobre meio que ele não precisava ter feito isso e ele acaba sendo zoado por todos, porque ele não conseguiu cancelar o envio das mensagens porque acabou a energia do anel, né? E assim, talvez numa história recente, a equipe mais clássica, né, do Lanterna Verde. A gente, por mais que a gente reprove as coisas que o Jones tem feito ultimamente, nessa época ele ainda sabia escrever e sabia escrever muito bem, né? Você pode questionar, assim, muita coisa que ele fez no Lanterna, que ele trouxe para mitologia toda. Isso dele ter que... colocar o Batman para baixo para poder tentar exaltar o Hal Jordan, meio que o contrário que o Morrison fazia quando escrevia a Liga, né? Porque ele sempre colocava o Batman, justamente pelo fato de ser o único sem poderes, ele sempre colocava meio que todo mundo como um idiota e o Batman como fodão. O Jones faz o contrário aqui, né? Em relação ao Batman com o Hal Jordan. E eu gostei bastante dessa historinha. Eu acho que lembra muito o clima das histórias que o Jones fazia junto com o Ivan Reis na passagem dele pelo título. Eu vou falar que eu não gostei dele trazer o Hal Jordan de volta, embora eu acho que você tenha razão. A gente sabe que rendeu aí uma fase bem longeva e bem importante de histórias do Lanterna Verde. Tanto é que o Lanterna Verde, junto com o Batman, foram os dois personagens que não sofreram um reboot na cronologia de largada lá nos 952 em 2011, justamente porque estavam fazendo muito sucesso, e isso graças ao trabalho do Jones. Mas eu vou falar, eu não gosto de ver o Jordan de volta, porque toda vez que eu vejo ele, eu lembro que eles zeraram todo aquele arco dele se tornando, destruindo a tropa por causa da destruição de Cold City e a ascensão do Kyle, todo o trabalho do Kyle para reformar a tropa. Aí vem o Jordan como se nada tivesse acontecido. Ok, ele teve um período de redenção lá como Espectro, mas, poxa, eu não gosto muito dessas involuções, né? Sabe, quando o personagem tá indo pra um caminho que representa uma evolução, você pegar e trazer ele de volta pro status quo ante, eu não gosto muito, mas é aquilo que a gente sempre fala, né? O personagem tem 80 anos, né? Eu tenho uma absoluta noção de que, de tempos em tempos, vão apertar lá o botão de reset e trazer ele de volta para a fase que ele mais fez sucesso, ou para a idade, digamos assim, que ele mais faz sucesso, né? A gente sabe que nenhum personagem de fato fica velho e amadurece nas HQs, nem o Alan Scott, né, que tá jovenzão aí, e era um dos veteranos depois da crise, né? É, vamos então agora para a terceira história, Marcelo Miranda. Pois é, a terceira história é protagonizada pelo Sinestro, que é o grande vilão e o grande antagonista, pelo menos, das minhas leituras de Lanterna Verde. É o vilão que o antagonista mesmo, né? E essa história, ela é curiosa, né? Ela é escrita pelo Cullen Bunn, né? Um roteirista que volta e meia tá escrevendo algumas boas e algumas más historinhas aí pra Marvel, pra DC, pra Vértigo. Ele que tem... O Maurício carinhosamente chama de cu de bunda. Eu acho que Desculpa. Às vezes ele merece e outras não, mas na maioria das vezes ele merece. E ele até escreveu algumas historinhas do Venom, e ele tem uma minizinha da Vértigo, uma historinha de lobisomem, que eu até acho bem razoável, assim. É Lua de Lobo, eu acho que chama. Ah, eu li esse negócio. Não é ruim. Não é ruim. Mas também não é bom. Melhor definição, não é ruim, mas não é bom. Mas eu acho original, né, a coisa do lobisomem ser um vírus, mas enfim. Não desviemos. O Cullen Bunn tem até uma trajetória de HQs de terror e tal, assim. Mas aqui escreve essa historinha do Sinestro com desenhos do Doug Mankey, que é um artista bem, bem rodado aí, bem badalado. E essa história, ela é basicamente uma recontação da trajetória da origem do Sinestro, né? Repassa aí que ele foi da tropa. Ele é uma espécie de Lúcifer, né? Um filho desgarrado que... Né, que entrou em guerra civil e se desligou da tropa, assumiu o medo como a grande bateria de energia dele é o medo, né, o medo alheio, ele usa essa luz amarela. Eu não sei tão bem das questões sinéstricas, mas pelo que eu me lembro é isso, e a história repassa bastante isso. E ele passa a história torturando esse Lanterna aí, né, fazendo esse discurso de vilão do James Bond, para no final dar o equivalente a um tiro na cabeça do Lanterna, no caso ele dá uma lanternada na cabeça desse Lanterna, e até tem uma fala muito interessante de dizer para o Anel que poupou o trabalho do Anel de decidir se mantinha ou não aquele Lanterna vivo. Aí tem uma referência que eu não sei se eu peguei, se eu não entendi, pode ser desconhecimento meu do personagem. Ele diz que está ansioso em saber quem é o próximo candidato daquele Anel, né? É o Anel do Lanterna Verde 1961. E aí a história termina. Vocês sabem se isso é referência a algum personagem ou não? Não, talvez a criação do... Não sei se o Sinestro surgiu junto com o Hal Jordan, ou se ele surgiu um pouquinho depois. O Sinestro surgiu em 61. É a única informação que eu consegui. Mas, pode ser isso. Pode ser só uma piada interna, né? Não sei. Pode ser isso. Até porque o Lanterna mesmo é de 60, né? E aí isso, vai aparecer depois. 59, 60, exatamente. De qualquer maneira, eu achei uma boa história, porque é a única história com um personagem do mal, né? O protagonista. O Sinestro, ele foi, né? Ele era considerado o maior dos Lanternas Verdes até surgiu o Hal Jordan, né? E na verdade, ele foi banido da tropa porque ele simplesmente tomou o poder lá em Kurugar, né? Que é o planeta dele. Ele conseguia manter a paz, mas de um jeito bem fascista, né? Ele governava com mão de ferro, né? O planeta. Então, mas é aquela coisa, é aquele tipo de vilão que ele não... Na cabeça dele, ele tem boas intenções, ele quer trazer a justiça, só que ele usa esses meios errados, né, pra isso. Na cabeça dele, ele não tá fazendo nenhuma maldade, ele tá só buscando ordem. Primeiro, como ele não conseguiu pela força de vontade, porque ele descobriu que o medo era uma energia mais forte, né? Então ele acaba indo para isso, que por sinal também é um retcon da fase do Jones, né? Porque o anel amarelo dele era só um anel ali de Quard, né? Não era a energia do medo em si. Isso foi estabelecido na passagem do Geoff Jones pelo título, né? A saga do arco-íris. Isso. E ele, como todo vilão, acredita que está fazendo bem em nome da ordem e do progresso. Qualquer semelhança é mera coincidência. Até a camisa amarela, né? É verdade. Exatamente. Quarta historinha, Maurício Dantas. Olha, vocês podem até me bater, porque eu não sou fã dessa fase do Lanterna com o Arqueiro Verde. Assim, explico. Adoro o Neil Adams, adoro o Daniel Neal. A primeira vez que eu li esse gibi, eu achei muito bacana. Acompanhei na época até os dois encadernados que a Panini lançou. Depois ela relançou em 3 volumes, se não me engano, com algumas historinhas a mais. E... três no Lendas. Isso. E aí eu gosto, curti na época que li bastante e tudo mais, mas voltei a reler algum tempo depois, naquela hora de decidir assim se você joga fora ou não os gibis, ou doa, ou enfim, quando eu me mudei pra cá, pra Recife. E pra mim envelheceu mal. Isso é uma coisa que a gente sempre fala quando fala dessas histórias, porque elas são realmente muito importantes, né? Tratam daqueles temas de drogas, de temas sociais que o Marcelo falou lá no início, mas é muito datado mesmo, é difícil de ler. Não é fácil de reler hoje em dia, não, mas a gente tem que reconhecer a importância, né, das histórias. Eu acho que essas histórias ficaram, historicamente importantes, né, mas é legal de conhecê-las, você jovem que não conhece, tente lê-las, porque sim, fizeram ali um momento muito, muito importante para DC, mas, né, realmente hoje elas são difíceis. Assim, eu tenho uma bronca também porque ela acabou trazendo 2 legados negativos. O primeiro, que é o Arqueiro se tornar esse personagem insuportável de petralha esquerdinha chato, né, feminista e tudo mais. Exacerbaram várias Fiuk, qualidades. Né? Fiuk. Ele virou o Fiuk. Exacerbaram diversas qualidades, adjetivos dele, em prol de uma caricaturização do personagem até. E ao mesmo tempo, a colocar o Hal Jordan como um cara que toda vez que sofre, ele pega o carro e sai rodando pelos Estados Unidos. Kyle Ferris me chutou, vou pegar o carro e rodar os Estados Unidos para conhecer a verdadeira alma do país e tudo mais. Então, mas assim, vamos falar da história aqui, né? Como falei do falecido Daniel Neal, recentemente a gente fez até um programa na ocasião do falecimento dele, em homenagem, falando do questão dele, que é um baita gibi. E aqui acontece do Neal Adams, que ainda tá vivo, tá fazendo até um gibi pra Marvel agora, continua bom no teatro, não é o mesmo, mas não agora, passa vergonha. Né? Que a história dele naquele especial do Superman, que por algum motivo não saiu aqui. Eu até estranhei, eu li aqui alguma coisa do Mike Grell. O Mike Grell faz o que nessa história? É o Mike Grell mesmo. É o Mike Grell, não é o Neal Adams, não. O desenho tá muito bonito pra ser o Neal Adams. Eu achei que você tava falando do Neal Adams só pelo tributo. Aqui é o Mike na história. Grell. É o Grell mesmo, desenhista, tá muito bom. Inclusive, da famosa história do Arqueiro Verde, né? Ele desenhou lá. Da série do Arqueiro Verde. Caçadores e tudo mais. Ele deu uma emulada, né? Ele deu uma emulada ali no traço do Neal Adams, mas não é o Neal Adams. O Neal Adams de hoje em dia não consegue fazer aquilo de jeito nenhum. Não, vou te dizer que nesse gibi do quarteto que tá fazendo agora, tá bom. Inclusive, o segundo quadrinho dessa história aqui, o desenho, esse arqueiro dele é muito feio, mas depois dá uma melhorada. Tá cabeçudão, né? Pelo amor de Deus, cadê o tronco do bichinho, rapaz? Que é isso? Essa história aqui emula bem, me corrigindo aí, realmente o traço é do Mike Grell, que continua bom também, aí já que eu falei de um, vou repetir pro outro, continua bom, não tá no mesmo nível de Os Caçadores, por exemplo, que também foi publicado recentemente pela Eagle Money, né? Vulgo Eagle Moss. E é um reencontro deles. O Hal tinha sumido há mais de 2 meses. E eles param lá, o mestre dos relógios, né? Rei Relógio. Toda hora tem um personagem desse de tempo. Rei Relógio. Foi até o Morrison, né? Que juntou todos. Com um uniforme ridículo, né? E aí eles brigam, né? Como sempre. Trocam o dedo na cara. E aí o Hal explica que passou 2 meses e 2 dias num outro planeta calmo para ler um livro. O livro do Henry David Thoreau. No Dan não está aqui para nos ensinar a pronúncia correta. Mas aí, mais uma vez, né? O cara levou 2 meses para ler um livro num planeta que não acontecia nada. E tirou onda ainda, né? Li em 2 meses. Ele tinha que ler e refletir, entendeu? Era... É porque tinha pouca figura, né? O Raul é filosofia. O Raul é tipo um colega que eu tive no colégio que reclamava com a professora da sexta série, que ela passava livre com pouca figura. E... O Bolsonaro tá aí pra provar que esse seu colega já tem idade pra votar, olha. Olha, você... Quem você acha que ele vota? Olha aí. Ordem e progresso nesse podcast. Ordem e progresso. E aí, no final das contas, o Wally decide, tá, vou ler esse livro também, né, porque o Oliver Queen é um cara tão antenado, tão ligado nas coisas assim, discutindo comunismo, capitalismo e teorias demográficas no original, mas ele nunca leu um livro do Thoreau. Eu nunca li também não, mas eu também não fico fazendo discurso por aí. E você nem é o Arqueiro Verde, né? E também não sou o Arqueiro Verde. E nunca fui desenhado pelo Mike Gale, nem pelo Neil Adams. Me pinte como uma de suas francesas. Mas eu sou desenhado pelo Humberto Ramos. Se valorize, homem, não fale isso. Se valorize. E aí ele acaba sendo largado lá na Fortaleza da Solidão pelo Hal pra ler o gibi também, né? Ou ler o gibi. Ler o gibi. Ele entregou pro Oliver Queen uma versão em quadrinhos, né? País não é pra... É por isso que esse se fosse gibi, ele tinha levado aqui, só olha, metade do tempo pra ler. Toma aqui, olha, a gente tem uma versão em quadrinhos que saiu aqui, tá? Lê essa. É o pior, ele ficou ouvindo o audiobook desse negócio. É capa dura? Podcast. E eu quero só levantar aqui uma questão de desenho também, né? Especialmente aí, Maurício. Na página 3 da história, né? A gente percebe que o Mike Grell tem o mesmo talento para desenhar criança que o John Byrne, né? Olha só essa menina aí. É uma coisa impressionante, né? Você, ouvinte, que está com a revista ou com seu scanzinho aí, ou com seu Comixology, dá uma olhada aí na página 3 da história. E mande cartas para a redação sobre o talento de Mike Grell para desenhar crianças. É dessa escola, né, cara? Escola que desenha anão ao invés de criança, né? E todos desenham o toquinho. Isso. Escola John Byrne de desenho infantil. Nos anos 70, os caras não ensinavam a desenhar criança. É porque era uma época filho, que ninguém tinha filho. É, os riporonga lá não tinham filho. Bom... Vitor Azambuja, fale agora da história do melhor Lanterna Verde de todos os tempos. Do Caio? Isso. Essa é a história mais fraca do encanto. Foi de propósito isso, hein? Tô achando que foi de propósito. Isso aqui foi sabotagem com o Caio. O primeiro é que ele tá bancando o estagiário do Lanterna Verde aqui, né? Pra variar um pouquinho, né? Coitado. Ele foi lá buscar uns trecos que sobraram do Bar Warrior, que era do Guy Gardner antigamente, nos gloriosos anos 90, e foi lá pra buscar uns trecos de decoração do bar, pra botar no bar atual que tá em Oa, né, do Guy. E aí ele acaba ativando um organismo, um drone de batalha alienígena, ou seja, só faz merda, e durante a batalha com esse drone ele acaba destruindo as coisas que ele foi buscar. Mas aí ele acaba aproveitando esse momento. Durante a batalha a gente sabe que nos quadrinhos dá pra falar um monte de coisa, né, entre um soco e outro. Aí ele acaba aproveitando esse momento pra lembrar que o importante é a união dos Lanternas Verdes. É uma bosta essa história, cara. Não, coitado do Caio, eu merecia coisa melhor. Caio merecia. O cara era o único Lanterna. O cara era o único Lanterna Verde do universo por um tempão. O cara derrotou. Perdeu a namorada na geladeira, né? Que lamentável. Foi ele que recriou a tropa, né? E essa história tem a equipe criativa clássica. A equipe criativa que criou ele, né? O Ron Mars com o Daryl Banks, né? Isso mesmo, mas não sei. Mas isso aí é golpe do Geoff Johns, que não gosta de legado. Ele faz a mesma coisa com o Wally West, fica avacalhando o personagem. É, exatamente. Eu não sei o que eles fizeram isso com o Caio. Acho que eles estavam de má vontade mesmo. Não, tô brincando, não é uma história, nossa, que história horrorosa, ofensiva. Mas é denigre o Caio, coitado. Merecia uma historinha melhor, sabe? Pô, ele é o portador da torcha, né? Ele é o cara que tinha um anel, que era um anel, né? O único Lanterna Verde que usou um anel foi o Kyle. Foi o Lanterna Verde da Liga do Morrison. Foi o cara que recriou a tropa, como alguém lembrou. Foi o cara que lutou contra o Hal Jordan, loucão de Parallax. Né? Foi o Lanterna Branco. foi o Lanterna Branco, foi o Winnie, um cara foi um monte de coisa depois que o Hal Jordan morreu. Namorou com a Donatelle, namorou... Namorou com a Jade também, né? Com a filha do Lanterna Original. E namorou com a filha do Sinestro também. É. O cara tem que ter um bom dedo, né, pra escolher. Ele tem um bom anel. Coitado, nossa aí. Senhora. Tava demorando, demorou 29 minutos pra uma piadinha com anel nesse podcast. Mas o de bom dessa história é que o Kyle voltou a usar o uniforme clássico, né? O primeiro uniforme dele, que é muito mais bonito que todos esses. Que é muito legal. Acho que é o uniforme mais legal que ele já usou, é o primeiro. É, a única crítica que eu faço é que a lanterninha do símbolo é a lanterna clássica do Hal Jordan, né? Não é mais aquele design bacanudo que tinha. É, isso mudou agora. Tem um círculo em volta, né? E tem a lanterna clássica e não aquela dele, que é mais parecendo uma ampulhetazinha com a bola no meio. É o único que eles lembraram de desenhar aquela lanterna luminosa na frente do símbolo, né? Que fica pra fora. Eu não sei quem foi que inventou isso, mas é muito feio, cara. Foi o Ita Van Siver. Tinha que ser, né? Tinha que ser esse puto, né? Tinha que ser um Comic Gator, né? Tinha que ser. Olha, mas na época, antes de você descobrir que ele era Comic Gator, você gostava desse design dele. Eu gostava, mas o cara desenhava bem, não vi. Mas olha, essa lanterninha é muito feia. Eu comprei esse especial só por causa dessa história. Quando eu vi o... Não, explico. Que decepção. Eu sempre gostei do Tazo Darryl Banks. Pude conhecer mais um pouco da história dele. Ele é professor de desenho também. Ele é designer, faz muito trabalho mesmo de design até hoje. Aquele logozinho, né, tinha o Radus, que é o restaurantezinho, o café que tinha embaixo do prédio que o Caio morava no run dele. Comecei a gostar do Lanterna Verde por causa do Caio, achava muito legal aquele conceito todo, né, dele ser o único, dele ir à Terra do Espaço aprender as coisas na Tora. Bem Marvel, né? Dentro da DC, essa coisa. Vai, fale o que você quer falar, que ele é o Peter Parker da DC, fale. Não, eu nem penso por esse lado, né? Eu acho que tem bastante diferenças aí, mas eu falo da coisa da ver identificação mesmo, né? Ele não é todo poderoso, ele não é parte de um legado que tá, tem toda hora a gente pra mostrar pra ele como é que funcionam as coisas. E o Halt estava numa posição interessante de ter se tornado vilão na época, né? E ele tentando seguir os passos do Halt, mas ao mesmo tempo tentando salvar o Halt. Tem aquela parte que ele pega o Halt do passado e traz para o presente também, né? Que é mais ou menos o que o Bendis fez muitos anos depois nos X-Men. E depois devolve o Halt para o passado. Enfim, ele tenta reconstruir a Cara, não lembrava disso, cara. A DC fez igual com o Ali West. Uma época vem o Barry do futuro, que era o passado, do passado do futuro. Os caras são criativos, hein? É, variações sobre o mesmo tema, né? Tem a fase que ele também tenta reconstruir a tropa e dar uns anéis pra alguns caras lá, mas acaba sendo todo mundo escroto e ele pega os anéis de volta, um morre lá. São fases bem legais, com desenhistas bons. Foi ficar ruim quando ele viu aquele Ion, né? Que foi quando começou essa presepada de ser todo poderoso, não precisar da bateria nem nada. Que é até o Judge Winnick que escreve. É uma fase. Isso. Em caracterização é legal, mas esse conceito do Ion pra mim cagou o personagem completamente. Também sou contra essa volta do Hal. Eu acho que tinha andado muito bem o conceito do Lanterna. Até retroagisse aí na recriação da tropa e tudo mais, porque a gente tem muitos personagens bons e veio muita coisa boa depois. Aquela fase que a gente sempre fala, né, da guerra Hunter-Nagar, a tropa tava num auge assim de criatividade, de personagens aparecendo legais, tratando a tropa como uma tropa mesmo, um exército, os soldados são os personagens principais. E isso tudo começou com o Caio, né? E eu gosto muito do Darryl Banks, como eu tava falando. Sigo ele no Instagram e ele, além de ser um bom desenhista, um cara que trabalha com uma porrada de coisa ao mesmo tempo, ele ainda é fã de Tokusatsu também. Tem vários bonequinhos do Ultraman, do Kamen Rider. E eu fico babando lá, porque lá isso é troco de pão. E aqui, quando dá pra comprar um, é prejudicando os gibizinhos, que também não são baratos, né? Então, me decepcionei pra caramba, porque ainda tem umas falhas dentro da história mesmo. A gente tá dentro de um, como é que chama, um depósito gigante ali, e não destrói nada, só destrói o que ele foi buscar. não acontece nada com nada em volta. Não cai uma caixa que não seja a caixa dele, né? Do Guy Gardner. Pode e dizer, aí ele fica falando... Estagiário, pô, só fez merda aí. Ah, do cara, pra que fazer isso? Ele fica falando, reclamando o passado dele. Olha como eu cheguei aqui. Você não sabe o quanto eu caminhei. E falta ajuda do cacete. É bem fraquinha mesmo a história. Pelo menos, quando ela acaba, você passa a página e tem uma arte bonita da Joelle Jones, né? Da Jessica Cruz. É o que limpa os olhos. Bom, seguindo, a próxima história é uma história que é da tropa como um todo, né? E aí a tropa do título da Tropa dos Lanternas Verdes, que anda em paralelo com a fase do Geoff Johns, e aqui com o mesmo escritor que ficou mais tempo, né? E não começou com ele, começou com o Dave Gibbons, mas foi ele que deu continuidade, que é o Peter Tomasi, né? Ele... escrevendo com desenhos do Fernando Passarin, e é um conto legal, passa Ninhoa, então aparecem os protagonistas da história da tropa, né? O Guy, o Kilowog, né? O Salak, que eram os personagens assim que mais apareciam, o Izamote, né? O outro Lanterna Verde, que era o de... que era um de Tanagar e o outro de Han, né? Que eles... era na época que os dois planetas tinham uma rixa e brigavam, e eles eram uma dupla, né? Foi também na época que estabeleceu que eram dois lanternas por setor, menos o da Terra, né? Que o da Terra é uma maravilha, porque aparece lanterna verde aqui na Terra, tem uns 80 lanternas verdes na Terra. Mas é uma história bem bacaninha que a tropa toda é protagonista, aparece o Mogo, todos os Lanternas Verdes acabam aparecendo ali, os principais, né, que faziam parte da história desse título da tropa. E assim, bacaninha, não é também a melhor história, mas tá longe de ser a pior. Eu achei, no mínimo, bacana essa historinha. O Tomás entendeu o conceito, né, da história comemorativa. Ele fez uma comemoração mesmo, né, que é o aniversário do Kilowog, e fez um negócio interessante, divertido, que você lê, acha bacaninha mesmo, como você disse aí, faz uma homenagem a uma fase específica, tem a cara da fase. Inclusive essa fase é muito melhor de se acompanhar do Tomás, né, que é dos Lanternas lá Perdidos e tudo mais. Sei que Joel, nosso amigo, não gosta, mas é muito mais legal acompanhar esse arco do que o que o Jones estava fazendo na revista principal. Gosto também dessa, e o Fernando Passarin tá bem solto aqui. Em alguns momentos ele tá lembrando até o Brian Hitch, quando era bom, né? Eu ia falar, a arte dessa história é uma das melhores. Muito bom. Eu gosto. Eu já tinha visto os desenhos dele naquele especial da Hanna-Barbera, que ele desenha, eu acho que é a história do Falcão Azul e do Bionicão. O especial com o encontro, né, dos Super Filhos, desse encontro com a Hanna-Barbera. Muito bom, ele é argentino, né, Maurício? Eu acho que é isso mesmo. Eu tava até na dúvida outro dia, olhei se ele é espanhol ou argentino, mas acho que ele é argentino mesmo. E outra coisa legal dessa fase, Marcos, você tava falando aí, é que tem o Sodan Yat, né, que é um Daxamita, um cara que tem os mesmos poderes do Super-Homem. Super-Homem, de novo, eu mostrando a idade aí. Que tem um anel do Lanterna Verde, e ele acaba se tornando o novo Ion naquela paisepada de cada lanterna, da cada tropa, né? Ter o seu avatar de poder, né? E aí ele ele usa o avatar lá da Força de Vontade como Pokémon dele, né? Entra nele e ele fica Super Saiyajin. É presepada, mas é divertido, vai. É gibizão, eu gosto muito dessa fase. E é mais um conceito ali, se eu não me engano, do Alan Moore, né? Foi ele que introduziu, ele que teve essa lenda desse Lanterna Verde da Chamita, né? Ou terei errado, como diria Gru. Não, é isso mesmo. Ele fala que esse aí é o maior de todos, né? Só que aí o John se perde no meio disso e acaba matando ele. Ele se torna Ion e morre. E aí depois ele aparece naquela Legião dos Três Mundos como um último Lanterna Verde também, e aí ele morre de novo e apareceu recentemente nos gibis do Superman, né? Não, foi na Liga da Justiça do próprio Tomasi. Ele fez um arco filler e que o Sodan Yat é um embaixador pacifista de Nova Daxam. Ah, legal. Bom, vamos para a próxima historinha, Marcelo Miranda. Pois é, a próxima historinha tem como lanterna convidado aí o Jon Stewart, né, que aparentemente vai aparecer em breve nas séries da CW. Ele já teve uma pista de que ele vai ser o parceiro do, né, que fez parceria aí com o Gavião Arqueiro. Gavião Arqueiro, gente, tô louco. Fez parceria com o Arqueiro Verde na série, né, no Arrow. Ainda e... isso, cara? Termina Arrow, é ele que é o Lanterna. Ele se torna Lanterna Verde. Ele encontra uma luz lá, um anel. Fica essa deixa, há boatos de que ele vai aparecer nessa nova série do Superman e Lois como Lanterna Verde em algum momento. Por enquanto, boatos. E vai ter a série da tropa, salvo engano, no HBO Max, né? É, diz. Mas aí eu acho que não vai ter ligação com o CW, né? Aí eu acho que deve ser outra coisa. É, porque não são canais compatíveis, né? Até onde eu sei. Ah, é tudo no mesmo grupo, então... Sei lá. Esse então Superman e Lois nem parece o mesmo Superman da Supergirl, né? Não parece. Eu acho que eles estão acabando com esse negócio. Eles não estão muito preocupados em manter o tom, não. É. E aí, enfim, temos aí essa história com o Jon Stewart. Olha, ela é escrita pela Charlotte McDuff e também pelo Chris Cross, com desenhos do Chris Cross. E se vocês acharam a história do Kyle Rayner a pior, essa aqui eu acho a mais irrelevante. Sinceramente, eu achei essa história muito qualquer nota. Inclusive, ela parece um shonen de lutinha, em homenagem ao nosso amigo Dão. Né? Porque, basicamente, o John com a moça Gavião, né, com a Kendra, fazendo aí alguma missão no espaço... Surge lá o Dr. Polaris, eles brigam durante 7 páginas, e no penúltimo quadrinho eles derrotam o Dr. Polaris e tudo volta ao normal. É por causa do desenho, né? É desenho. Pegaram a Charlotte McDuff pra poder escrever, porque o desenho da Liga, muitos dos episódios eram escritos pelo Dwayne McDuff, né? Isso, é a esposa dele. E o desenho dessa história emula o desenho, a animação, inclusive, sim, né? Tem, a Moça Gavião, especialmente, é a Moça Gavião da animação, assim. E então é isso, levaram bem a sério esse negócio. Tipo, olha, bota aí uma briga e deixa rolar. Tem uma piadinha ali com a questão do Jon Stewart ser um cara meio metido, meio vaidoso, né? Então ela fica provocando ele, dizendo que ele não pode ser tão vaidoso, e no final tem uma lição de que ele precisa da ajuda dela para vencer o inimigo. Enfim, eu achei uma história absolutamente indiferente. Bonitinha como homenagem, mas indiferente. Assim. Tem a brincadeira aí com esse elemento, né? O Maelstrom, que é um jogo aí de som com a Milestone, que é o selo da DC, que o McDuff foi um dos fundadores, né? O McDuff falecido aí já há algum tempo. Morreu jovem, caraca, pra caramba. Caralho, só me liguei agora nisso. Olha, eu também. Eu também. Informação. Porra, Maurício, olha aí. Tem avisão ali do alcance, cara. Não vi o óbvio na primeira história, mas achei uma besteirinha aqui agora. É verdade. Né? Tá redimido, só não se redimiu porque a questão de lá era mais séria. Fora isso. É, ali é ridículo mesmo. Mas é legal trazer a viúva dele, né? Não a esposa, mas a viúva, já que ele é falecido, aí tá como ex-esposa, mas tem esse detalhe aí do falecimento dele. E, sei lá, decepcionante mesmo, concordo com o Marcelo, principalmente depois de dar uma googlada aqui, quando eu li, e saber, né, ela foi escrever porque chamaram ela do nada, mas não, ela é escritora, ela tem créditos como Ben 10, Pequeno Pony, Power Rangers, o desenho do Lanterna Verde, o mais recente, que é muito legal também. Uma porrada de coisa, até Star Wars ela fez alguma coisa aí, tem crédito. Uma cacetada de série live action, jogo de videogame e tudo mais, ela tem crédito como escritora também. Ou seja, ela é do meio, o McDuff conheceu ela ali mesmo e foram casados. Ela casou com ele em 2009, 2011 mais ou menos, ele falece, em 2012, então foi curto aí, mas... foi esse tempo que eles estiveram juntos. E, pô, eu esperava mais, né? Eu esperava uma coisa mais ou menos como o Tomasi fez nessa história que a gente acabou de falar aí, que é entender a questão da celebração, fazer uma história curta, até porque roteiros de desenhos animados muitas vezes são curtinhos mesmo, né? Tem que ser em 20 minutos, começo, meio e fim. E ficou só nessa homenagem mesmo aí. Pra mim, a nota positiva é o Chris Cross, que há muito tempo eu não via. A última coisa que eu lembro dele, assim... com regularidade, foi o Capitão Marvel, o Genis Vell, né, que aqui saiu bem pouquinho. Muito bom, do Peter David. Saiu até bastante coisa, não chegou a completar, mas quase tinha todo, revista, né? Que revista própria. Quarteto, Capitão Marvel, Quarteto Fantástico, Capitão Marvel, na época capas, que a Panini publicava no Formateco. As capas quase sempre eram dele, né? Ele era o chamariz da revista. E ainda tinha o quarteto do Carlos Pacheco, que é bem divertido também. Uma sim. É uma boa mensalzinha, né? Mas muito bom. Ele tá bem aqui, tá legal. Agora só vou dar a nota aqui pra você ver como eu sou chato. Quando eu li esse Maelstrom, eu achei, eita, escrevi errado. Eu fui no original, no Scan, pra ver se a Panini tinha errado, mas não, tá assim mesmo no original. É só pra fazer jogo do som meio, pra não ficar tão na cara. Mas ó, eu gostei dessa história. É, não achei o must assim, mas só de não botar o John lá remoendo, que ele deixou o planeta explodir lá na Odisseia Cósmica. Ele foi muito só corretor. Botou essa história dele ser arrogante, né? Que foi justamente por arrogância que ele perdeu o planeta lá na Odisseia Cósmica, né? Era o que eu ia falar lá no início. Isso, é porque ele, a bomba era amarela, né? E ele manda todo mundo embora. Não, eu resolvo, vocês vão fazer outra coisa, deixa comigo que eu resolvo, e não consegue, né? Mas eu gostei por isso, na verdade. Porque eu já tava esperando que a história do John ia ser não, porque uma vez... O coitado do John, ele se ferrou muito depois disso, né? Ele ficou... Com a época paralítico, né? Paralítico, aí virou Darkstar. Aí o Hal tinha feito umas pernas de energia pra ele, aí quando o Hal vira o Parallax, ele vai lá e toma a energia de volta, ele fica paralítico de novo, né? Sim, é mesmo. Nossa, que sofrido. Mas então você gostou da história por uma coisa que ela não tem? Que beleza. É, não, pelo menos é justo, a história do John, é justo. Pelo menos a história do John não é esse sofrimento, essa sofrência toda que não, é uma história até bem, bem humorada, né? Uma historinha engraçadinha e tal, isso de fato. E durante muito tempo, o John Stewart, ele foi... O Lanterna Verde mais conhecido, né? Porque ele foi o Lanterna Verde do desenho da Liga, né? É, então, na cultura pop aí, né? Fora o Hal Jordan, ele... é o segundo Lanterna que mais aparece. Eu né? acho que durante muito tempo ele foi o Lanterna Verde mais conhecido, porque não tinha mais nada de Lanterna Verde em qualquer outra mídia, né? Nos quadrinhos ele não era ele, né? Mas na época do desenho optaram por usar ele. O Kyle Rayner tinha aparecido no episódio do Superman. É o Kyle que aparece no Superman Animated, e só, né, você não via, eu acho que a coisa mais perto da Lanterna Verde dessa época é o Duck Dodgers, quando ele acha o anel, né, o Patolino acha o anel. Sensacional esse episódio. O Kyle acaba aparecendo também como mais um Lanterna no Liga Sem Limites, mas realmente é o John, né, e faz sucesso colocar ele pra ter um negro na equipe. Pra mim é acertadíssimo, sempre foi um personagem muito legal, eu adoro aquela fase do Mosaico, que cria um planeta ali, mais ou menos como em Guerra Secreta da Marvel também, né? Todo mundo se inspirando uns nos outros. E aí Oa se torna um planeta com uma cidade cheia de pedaços de diversas cidades ao redor do mundo. E tem uma das cidades é uma da Terra. E o John Stewart fica como o zelador daquilo ali para evitar, né, as brigas, os cartéis. Ah, ele vira um xerifão, né? Eu lembro disso. E isso eu acho que até a Kael Ferris, ou é uma outra personagem terráquea, tá lá também, ele tem um interesse amoroso lá, dá uma merda do cacete, é uma história que a gente nunca vai ver publicada, porque é republicada, porque é do Gerard Jones, que há um tempo aí foi condenado por pedofilia e coisas bizarras, e é tanto que a DC e a Marvel nem digitalizaram vários materiais deles pra colocar em acervo aí dos Unlimited, Comixology, tipo, dessa forma aí. Aí eu já acho meio complicado, tem escritor só na história, não. Tem desenhista, tem editor, tem gente que merece o crédito por essa fase aí também. Agora, acho um personagem legal e concordo com você, Vitor. Agora a história melhorou porque realmente não teve Chororô de Odisseia Cósmica e também não teve ele virando a noite com algum projeto lá na pancheta dele, como o Jones gostava de fazer também. Bom, fala aí da próxima historinha, Maurício. Essa próxima é a minha favorita, eu pedi logo pra falar dela quando a gente falou de gravar. É do nosso querido Roberto Venditti, que é mais um ostracizado pelos fãs aí, né? Cogioel. E ele tá emulando aqui o futuro de uma fase que ele escreveu, que foi a fase pós-renascimento. O Venditti escrevia com o desenho do Rafa Sandoval. Um tempo depois entrou... Poxa, me escapou agora o nome do desenhista brasileiro, que é muito bom também. nesse gibi. E é uma fase muito legal da Liga, focava mais assim no, nos outros, menos no Hal. O Hal tava vindo daquela fase lá de renegado, cabeludo, usando um gerador pra ter a energia lá do anel. Depois ele, com a própria força de vontade, ele reconstrói o anel, né? E isso até lembrado aqui na história. Pronto, lá vai você falar de novo da vez que você criou o seu próprio anel. E é uma história que se passa no futuro. O John Stewart, o Hal Jordan e o Kyle estão esperando o Guy Gardner aparecer num barzinho e relembrando histórias do Guy do passado. As maluquices dele, que também foram muito utilizadas na fase do Venditti. Por exemplo, o Arquilo, né, que é aquele lanterna, é mais ou menos o Kilowog da Teopa Maela, que ele tem aquela boca bizarrona, todo fortão, e saia batendo todo mundo. Inclusive, ele queria matar o Sinestro também. Ele fica amigo do Gaio depois dele sair na porrada, trocar em porrada por 2 ou 3 dias seguidos lá e acabar em empate. Aí os dois vão juntos beber no bar, arranjam briga no bar e aí ficam amigos nessa, né? Tanto que acaba ganhando uma taígua entre as duas tropas por causa dele. Não sei se vocês lêem essa fase. Aqui. Não, foi uma época que tanto a tropa dos Lanternas Verdes como a tropa Sinestro estava meio que em baixa, né? E eles acabaram juntando forças para poder patrulhar o universo, para trazer justiça para o universo, né? E tiveram que dividir lá a OA, né? O quartel-general. Isso. Então, eles ficavam juntos, eu lembro dessa fase. E foi quando também o Venditti trouxe de volta os novos deuses, né? Que não tinham dado as caras direito até então. Acho que só o Darkseid vai aparecer lá naquela guerra Darkseid do Jones. Ele traz os novos deuses de volta com novos visuais e dentro da cronologia, falando da fonte, da muralha da fonte e tudo mais. Acho que foi isso que acabou despertando o interesse até do Scott Snyder. Pra fazer aquela maluquice lá de quebrar a muralha da fonte pra o universo todo vazar pra dentro da realidade DC, né? Uma maluquice danada, mas que de certa forma teve sua origem aqui. E o Guy é estrela mesmo, ele gostava de desenhar o Guy, de escrever o Guy, né? O Venditti. E o Hal, a volta, chega a entrar nessa história quando o gibi solo dele é cancelado. O Hal aparece também lá fazendo aquelas maluquices, querendo roubar a cena, mas o Venditti até brinca muito com isso, né? Do Hal querendo sempre aparecer mais que os outros e se ferrando. E aqui a gente tem o plot twist de que o Guy morreu. Eles estão esperando, na verdade estão bebendo o amigo, né? Comemorando mais um ano sem ele, enfim, lembrando das glórias do passado. E é legal porque, assim, como eles estão contando a história, então eles meio que contam que o Guy é o primeiro, é aquele cara que é aquele teu amigo que quando vê assim, você tá no. Você às vezes tá numa balada, tá num bar, começa a discutir, ele já chega dando a voadeira, né? Ele não sabe nem o que tá acontecendo, mas já chega dando a voadeira, como diz o outro. E a personalidade dele, né? Ele chega batendo e depois ele vai saber o que que tá acontecendo, né? Ele chega para defender primeiro, para depois ver o que acontece. E talvez por isso, por conta dessa personalidade dele, ele é o primeiro que morre, né? Dos quatro. Então, eu achei bem legal também essa homenagem, entre aspas. Afinal de contas, o Guy, ele é o único que não tem uma história dele, né? E ele foi o Lanterna Verde da Liguinha, ele foi o Lanterna Verde que mais aparecia durante muito tempo, né? Pós-crise, principalmente, né? É. Eu gosto da história também, só não chamaria, apesar de eu entender, Maurício, eu não chamaria de plot twist, porque que o Guy morreu já dá pra saber na primeira página, né? Assim, sim, porque é revelado, né? É, né? Só isso, exatamente. Porque quando ela diz lá que ele tá atrasado e tal, tal, tal, tem um quadrinho dos três, né, em silêncio, no escuro, com uma cadeira faltando. E depois eles brindam ao Guy. Então, assim, né? Não acho que ele tentou esconder que ele morreu, não. Mas, de fato, a história vai se conduzindo pra chegar no túmulo e tal. A parte bonita, eu acho, é, né? Digamos assim, acho que o ápice da história são os três mesmo falando lá as frases de amigos, as frases de amizade diante do túmulo dele. Essa história realmente ela é muito bonita. Aí eu acho muito legal essa evolução da personalidade do Guy, né? Daquele cara totalmente detestável da Liguinha. E até de antes mesmo, né? Tem aquela explicação maluca que ele é um cara do bem e que ele, na verdade, teria sido escolhido na frente do Hal Jordan para ser o novo Lanterna, só que o Hal tava mais perto Então tinha mais chance de dar certo com o Hal chegando logo. E depois o Guy é professor, né, trabalhava numa academia, uma coisa dessa, e ele bate a cabeça e quando ele acorda daquele jeito escroto. E por isso que ele é daquele jeito por um bom tempo. E quando ele bate a, cabeça na história da liguinha, ele fica totalmente amável, né? Que é outra coisa também curiosa, que na época que a Abril publicou aqui, deixou ele como se ele fosse gay. Bem afeminado, bem fresquinho e tudo mais. O JP fez essa alteração aí. É, reclamei com o JP, pessoal. Não é, não é conosco, tá? É, porque eu tô lendo o Omnibus, né? Apesar de eu estar comprando também a Lendas, eu acabei comprando o primeiro Omnibus quando o dólar ainda permitia você comprar uma edição dessa internacional. Eu tenho o primeiro e tava lendo. E realmente, no original, você não tem... você não tem nenhuma insinuação dele gay, né? Você vê ele sensível. Agora, daí a gay vai uma distância muito grande. Eu diria que ele tá infantilizado até, mas gay, um afetado, né? Não vou nem dizer gay, mas afetado de alguma forma, assim, com essa coisa cheia de floreios e... Ui, meu Deus, ui. Eu não lembro agora as expressões que eles usam na época, mas é o fresco mesmo, né, daquela época, que é uma coisa hoje condenável você tornar um personagem tão caricato assim, pra fazer piada, a partir de uma suposta sexualidade, mas que na época é aceito, né, e foi a opção aí da Abril na época, do JP, que já disse que não se arrepende, inclusive, disso. É, eu acho que até pra época que foi publicado e pelo contexto, também não acho que tem que se levar em consideração o contexto, né, a época. Então, hoje não sairia daquele jeito, com certeza, né, mas para a época é aquela coisa, tem que se levar em consideração o contexto. Ah, só, eu acho que daria para dizer que o JP fez dele o Shun, né, do Cavaleiros do Zodíaco. era o, né, o mais sensível. Só uma nota aqui da história, é que é muito boa, bem divertida, assim, o sentimental, mas sem ser piegas, e eu gosto muito do teatro também. O Rafa Sandoval estava inspirado na época lá, quando ele fez esse run, e aqui também o desenho dele está muito bonito, os flashbacks são legais, são bem retratados, e não tem o que reclamar, não. Uma das melhores artes também da edição, junto com a do Passarinho, na outra história que a gente falou. E logo, falando em arte, né, logo na página seguinte aí tem uma pin-up do Kyle, né, pela Sarah Stone, que é o Kyle num tokusatsu, né, que ele tá com um robô gigante atrás aí. Bom, vamos para as duas últimas histórias, que são os dois Lanternas Verdes mais recentes criados, quer dizer... tô falando os dois mais recentes criados, mas em histórias alternativas ou que passam num futuro diferente e tal, aparecem lanternas diferentes, mas vamos falar dos pelo menos os que tiveram mais histórias, né, Vitor? Você está esquecendo a gloriosa Lanterna Jovem também lá da... Pois é, não, eu falei, depois eu lembrei dela e lembrei da lanterna da Far Sector, né, que a Panini também vai publicar, anunciou que vai publicar também. Mas essa não é alternativa também? É, então, é a do a alternativa, é essa e essa Teen Lantern, né, que é da Justiça Jovem que a gente falou aqui, né. Mas olha, eu acho que a lanterna, a Jo, né, esqueci o sobrenome dela, é do Far Sector, que é o Setor Distante, como a Panini tá traduzindo aqui. É bem legal e tá entrando na cronologia aí. Já apareceu no Future State e eu acho que vão acabar trazendo ela aí pra esse pós-Future State mesmo. Não, mas então vamos falar das que já estão na cronologia. Fala da próxima historinha aí, Vitor. A próxima história é focada na Jessica Cruz. A voz é o nome da Mariko Tamaki, aquela mesma autora do especial da Arlequina, Quebrando Vidraças, que ganhou... O Eisner, né? Foi indicado ao Eisner. E a arte da Mirka Andolfo. Uma história que relembra a origem dela. Acho até que isso, no caso dela, é importante. Eu, por exemplo, não li nada dela. Eu conheço ela da animação Cinco Fatais. Liga da Justiça e os Cinco Fatais é uma animação que que fizeram recentemente com a Liga, meio que encerrando a Liga do Teamverso, né? E mostra que ela é uma lanterna meio que ao contrário, né? Depois tem uma biografia dela no final da revista. Ela é a lanterna que foi escolhida por causa do medo. Ela recebeu o anel lá do anel energético. Isso, porque ela surgiu lá nas histórias dos 952 do Geoff Johns, né? Quando vem o Sindicato do Crime. Então ela acaba tendo o anel do anel energético, que é o lanterna verde invertido, né? Da terra do Sindicato do Crime. Só que pelo que eu lembro, eu posso estar falando besteira, o anel energético é meio que um parasita, né? Ele meio que domina ali a mente e ela foi a dominada, só que ela conseguiu sobrepujar isso, apesar disso que você falou, né? Que ela é a lanterna verde que sente muito medo, né? É isso, ela tem estresse pós-traumático, isso tá recontado nessa historinha dela, e tem toque, né? Ela até fala sobre uma faca que ela associa com alguma coisa ruim na vida dela, e ela tá tentando resolver isso. Uma história que serve mais para apresentar e lembrar ela pro leitor, porque segue aquela mesma estrutura de contar a origem dela em flashback. Ela lembra uma história do passado, lá que ela teve muito medo e o Simon Bass resgatou ela. Aliás, a história seguinte é do Simon Bass, eu acho ela bem mais interessante. E aí ela mostra que ela consegue vencer esse medo dela para superar as batalhas nas quais elas entram. Ela dá uma facada no... acho que é o Tubarão Rei aqui. E ela acaba ajudando o Simon Bass, porque ela era parceira dele. Os Guardiões colocam ele como parceiros pra patrulhar o 2814, enquanto o Hal Jordan tá lá se aventurando pelo espaço, porque o Hal Jordan só tem dois modos, né? Ou ele tá na Terra o tempo todo, ou ele tá completamente fora do setor 2814. Patrulhar o setor 2814 não é com ele. Então, por isso que tem tanta Lanterna Verde nesse setor, e atualmente a dupla, assim, dinâmica que patrulha é o Simon e a Jéssica. É um péssimo funcionário público, né? O Hal Jordan. Nunca tá no setor. É o Mendonça, o chefe do Lulineu em Grande Família. Esse mesmo. Bom, e a última história, como o Vitor falou, é do Simon Bass, né? É escrita pela Cina Grace e desenhada pelo Ramon Villa-Lobos. E o Simon, ele foi o primeiro lanterna que muçulmano, né? Eu lembro que quando surgiu teve essa polêmica por ele ser muçulmano e por ele, além do anel, ele carregar uma arma, né? Ele tinha um coldre, ele fez um coldre no uniforme e ele andava com uma arma, né? Ele não confiava totalmente no anel, porque ele falava: o anel pode falhar, mas pelo menos se o anel falhar, eu tô com uma arma aqui do lado, um trabuco, né? E justamente, ele surgiu justamente naquela época que estava tendo muito preconceito e muita discriminação em relação a muçulmanos, né, nos Estados Unidos principalmente. Ele vem de uma família muçulmana, e a historinha que conta aqui gira em torno disso, né? A família dele vem visitá-la e sofre discriminação no aeroporto, né? Falam para a mãe dele, salvo engano, fala assim: ah, volta pro seu país, tal, e eles vão lá visitar uma exposição de arte, e tem ali um terrorista, né, ali no meio, que ele ajuda a desbaratar, né? Eu confesso a vocês que eu não sou muito fã do Simon Bass, mas eu reconheço a importância dele para as histórias do Lanterna, né? Mas assim, talvez ele deveria ter sido melhor explorado, né? Para mim é um personagem assim que nem fede nem cheira. Talvez a Jessica Cruz seja um pouco mais interessante que ele. Por que ele usa uma máscara? Eu me lembro quando ele foi anunciado, foi até numa edição do Free Comic Book Day, e foi anunciado com algum sensacionalismo mesmo, né? Um Lanterna Verde, um muçulmano de arma e máscara. Eu acho que meio que para provocar. Apesar de que ele, né, ele dizia que queria identidade pública, né? Não tinha uma coisa assim. Ele tinha sido preso por uma suspeita lá de um carro-bomba. Que na verdade ele tava tentando evitar que o carro-bomba explodisse, mas como ele é árabe, aí acharam que era ele, né? Carro-bomba, árabe, então o FBI foi pra cima dele. E é quando ele tá sendo interrogado pelo FBI que o anel aparece e tira ele. E ele acaba usando a máscara e a arma, né, por conta disso, para primeiro, se o anel falhasse, como o sistema já falhou com ele de outras vezes, e segundo, a máscara para ele não ser reconhecido, porque não seria aceito jamais que um árabe fosse um herói, né, alguém para proteger as pessoas nos Estados Unidos. Tem toda essa pegada até um pouco meio maniqueísta aí do Jones, mas bem depois, eu não lembro quem é que escreve, se é o Jones mesmo, tem a história dele com o Batman, e o Batman faz ele parar de usar a arma, eu acho que é na mensal dele, Green Lanterns, que é ele fazendo a parceria com a Jessica. A Jessica tá superando a questão lá da agorafobia dela, e ele tá brigando com essa coisa de confiar no sistema e tudo mais. Aí o Batman só deixa ele entrar em Gotham pra investigar uma coisa lá, se ele soltar, tirar a arma. E aí ele vai usando o anel, confiando no anel. Tem uma hora lá que o anel acaba salvando a vida dele mesmo. E aí as coisas ficam bem e ele para de usar a arma. Acho que é pra poder vender o bonequinho sem arma, né? Porque não pode. Na verdade, o Megatron G1, né? O Megatron original, que vira a pistola, ele não pode ser produzido em lugar mais nenhum no mundo por conta disso. O que eu tenho é pirata. Olha aí. Você comprou um revolver à parte, né? Colocou no... Ele usou um dos comandos em ação, né? Colocou uma metralhadora. Não, ele vira uma arma, esse Megatron. É pior. Ele vira uma arma alemã, né, Maurício? Ah, olha isso. Ele vira uma Walther PK. Ah, isso, okay. É um simulacro de arma que não pode vender no Brasil. Tá lá, lá. É porque senão vai virar troféu do cidadão de bem, né? Complicado. Pois é. A minha agora é só do Adam Strange, assim, tem que ser arminha espacial. Piu, piu, piu, né? Como eu perguntei lá no Twitter, pra que você armar o cidadão se a arma não vira um robô assassino psicótico do espaço? É verdade. Bom, já estamos no adiantar da hora, então vamos jogo rápido. Qual a historinha preferida, Vitor Azambuja? Ah, a primeira, a do Alan Scott. Não sou muito ligado na Tropa dos Lanternas, li muito pouco Lanterna Verde na vida. Mas eu acho bacana que estão dando um protagonismo pro Alan Scott nessa luz. Eu acho representatividade importante, sempre achei. O Maurício que gosta de bonequinhos, na época eu até dei pra minha irmã, que é gay, o bonequinho do Alan Scott da Terra 2, bem bonito. Aquele boneco, ela quebrou o boneco. Boa, velho! Ela quebrou sem querer, claro. Caiu. Ah, bom. Caiu a perna. Puxa, que azar. Mas eu achei legal, e como eu falei, eu acho legal, eu gostava muito do pós-crise, pós-Armageddon 2001, porque colocava os heróis da Sociedade da Justiça como mentores da geração mais moderna, digamos assim. Só que o Alan Scott ficava só nisso, né? Ele era só o pai lá da corporação, dos caras da Corporação Infinito. Não, ele não tinha muito esse papel, porque o Hal não precisava dele, ele não era da tropa mesmo. Então, acho bacana esse reposicionamento do Hal, e como eu disse, meu preferido é o Kyle também, e a história dele não me agrada nem um pouco. Bom, meu Lanterna preferido também é o Kyle, porque era ali mais ou menos na época que eu comecei a ler os gibis da DC, então eu tinha aquele formatinho do Amanhecer Esmeralda e depois as histórias do Caio saindo ali na revista do Super-Homem, então eu gosto bastante, mas nesse especial aqui a história que eu mais gosto é a do Hal Jordan, porque mostra o quanto o Hal Jordan é idiota. E ele é zoado por isso no final, então e os desenhos do Ivan Reis tão lindos. E é uma fase bacana também do Lanterna Verde, e eu gosto muito da mitologia que o Geoff Johns aproveitou e introduziu aqui nas histórias do Lanterna Verde. E aí, o seu... Desculpa. Ah, fale. E quem nunca, num momento de bebedeiro, de tristeza, mandou mensagem que quis apagar depois de enviada, né? Boa. Pior, né? Manda mensagem, se arrepende, quando vai corrigir, acabou a bateria do celular. Ih, lascou. Que é mais ou menos o que acontece com ele, né? Antigamente não tinha essa história de apagar torpedo enviado, não, né? Isso aí é novidade. Já foi. Marcelo Miranda, teu Lanterna Verde favorito e tua historinha favorita? Não, o Lanterna Verde que eu li de fato foi o Kyle, por questão geracional mesmo. Eu sou dessa época das revistinhas da Abril, Crepúsculo Esmeralda, explodiu a cabeça do jovem Marcelinho lá, e tipo, como assim o herói vai fazer essas coisas horríveis e tal? E o Kyle foi o personagem que eu acompanhei como o Wally West, né? E depois eu abandonei um pouco a leitura do Lanterna, então eu não tenho nenhum afeto especial por nenhum desses outros personagens, fora o Guy, que eu também lia na Liguinha e em outras histórias, mas nunca foi um grande favorito, não. Então o Kyle realmente não tem muita saída. Das histórias, cara, eu até diria a primeira, mas acho que pra gente dar uma chance, né, cada um citar uma, eu vou deixar ela como uma menção honrosa, né, já que o Vitor a escolheu, e vou dizer que a minha história favorita, ela é uma história assim que ninguém colocaria como a favorita, que é justamente A Voz, da Mariko Tamaki, menos pela personagem, que eu também não tenho grandes relações com a Jessica Cruz, acho que eu só li ela nos gibis da Liga da Justiça do Christopher Priest, porque eu queria ler o Christopher Priest, então eu nem sabia direito o que estava acontecendo. Mas porque eu acho que ela é muito bem contada, essa coisa da paranoia e do toque. E eu tenho um pouco isso de me fissurar num objeto e achar que aquele objeto vai causar uma tragédia. Então eu acho que ela é desenvolvida de uma maneira eletrizante, assim, né? Essa personagem tá, durante 8 páginas, ela tá apavorada porque a bendita faca que ela tava partindo, uma maçã, pode provocar, né, o fim do mundo, assim. Então, eu acho uma escolha interessante. Não acho uma história muito representativa para um especial de 80 anos do Lanterna. Eu acho, num contexto geral, ela é uma historinha um pouco irrelevante. Mas como narrativa, eu gosto bastante, então voto nela com menção honrosa para a primeiríssima história do Alan Scott. Maurício Dantas, você já adiantou um pouco qual é a tua história preferida, mas reafirme e diga-nos o seu Lanterna preferido. É aquela mesma lá do Guy. E meu Lanterna favorito é o Caio também. Também por essa questão geracional, geracional e embolacional de língua. Porque foi quando eu comecei a ler mesmo, assim, Lanterna. Nunca tinha me chamado tanta atenção. Fui achar o Lanterna legal no retorno do Super-Homem, quando ele faz aquela armadura lá e sai na mão com o Mungu e tudo mais. Achei, poxa, que personagem legal. Mas até então, acho que a história até eu dele que eu tinha lido foi na Liga Europa. Achei bem bobinha, não me instigou, não. Tempos depois que eu fui ler a DC 2000, que a gente até falou, né, dessa coisa, dessa experiência de ler as DC 2000 num pilha recente. E eu fui ler aquelas histórias do Gaia, e se dividindo lá, né, quem seria o Lanterna de que setor e tudo mais, e gostava da estrutura da Teopa, e fui começar a ler mesmo o Lanterna sem uma Teopa, né, curioso isso. Então fico com essa história e com o Caio, relembrando aqui que inclusive também deu unanimidade do melhor Flash ser o Wally quando a gente gravou lá dos 80 anos do Flash. É verdade, é verdade. Ou seja, o correto. E o Wally surgiu antes, né, e durou até bem depois, né, assim, o protagonismo do Wally como o Flash foi antes do surgimento do Kyle e durou depois, né, afinal de contas o Flash Renascimento é depois do Hal Jordan, né, do Lanterna Verde Renascimento, né. Bem depois, e foi uma renovação legal quando você tinha os três, né, o Wally West, o Kyle Rayner e o Connor Hawke como Arqueiro Verde. Sim, sim, sim. Eles protagonizaram uns momentos poucos, assim, mas bons quando se encontraram. O Morrison privilegiou isso o quanto pôde. É, ele soube usar bem, né, os personagens ali na liga. Algo mais a acrescentar, senhores? Eu queria só acrescentar o elogiar, né? Quem diria essa edição da Panini, que tá muito boa. Ela tá completinha, tem inclusive os arquivos secretos da Tropa dos Lanternas Verdes, que é um material extra que é raro a Panini reproduzir aqui. É, eu não sei se tem no original, Maurício, acho que tem, né? Imagino que a Panini não ia inventar isso tudo aqui, porque, né, não superestimamos a Panini. Tem sim. Que aquela fichazinha, né, de alguns dos Lanternas, tem sim. É, eu como um desconhecedor de mais da metade desses personagens, adorei ler. Eu gosto muito de ficha de personagem, eu acho que é uma tradição que se perdeu nos quadrinhos brasileiros. E fiquei bem contente, são acho que umas 8 páginas de material adicional, né, dando a primeira edição de cada um, uma arte de todos eles, sem exceção, um histórico. Só faltou um ano de publicação de cada revista, mas aí também, paciência, né? Então gostei, e a edição tá bem legal mesmo. Eu acho que faltou só um textinho introdutório para dizer do que se trata, né, já que ela está inserida como uma edição da bimestral. Então o leitor ali, que não é os nerdola que nem a gente, ele chega na banca e não entende nada, né? Falei, poxa, edição comemorativa, 80 anos, mas cadê o Grant Morrison, né? Então, acho que faltou um cuidadinho aí. Mas, enfim, fora o preço, uma bela edição. E a Panini é tão picareta, Marcelo, que eles nem disseram que é de 80 anos. Eles dizem assim, ó, edição de nova fase de cores. Não, não tem, cara. É só na segunda fase. Ela está comemorando. Ela está comemorando que a revista que é mais de preço, entendeu? É, porque é a primeira nesse formato novo das mensagens, né? Cara. E sabe o que é uma canalice? É que é nova fase de nada, né? Porque na edição seguinte volta o run do Grant Morrison. Então, a nova fase, é a nova fase da história da Panini, né? Não é do, isso, exatamente. Da história do Lanterna. Mas o leitor que pega isso acha que ele vai poder começar a ler dessa revista, né? E ele vai se danar na edição 10. Enfim. É, porque a nova fase, porque agora não vai ser mais em pan, assim, RGB, né? Vai ser em CMYK. Não, bicho, eu faço cor ao Marcelo aí, eu tava aguardando meu momento de falar, porque também senti falta de um textinho introdutório. Não tem na original, é verdade, mas na original eu até abri o scan aqui, tá lá bem grande, Lanterna Verde, aniversário de 80 anos, 100 páginas, espetacular, enfim, tudo isso, e aí já vem as histórias e outra. Houve toda uma divulgação lá, né? Já tinha havido as edições anteriores, pra gente saber, pelo leitor americano saber do que é que você tratava, qual é o esquema daquilo ali. Mas aqui não, aqui apareceu do nada. A da Mulher Maravilha apareceu também como uma edição especial, essa pelo menos tá na numeração da mensal. A da Mulher Maravilha foi uma especial, porque ela não tem título aqui, né? Teve um tempo, mas já não tem mais também há um outro tempo. E faltou esse cuidado editorial aí da Panini, que a gente até falou recentemente no Pilha dos Guardiões do Cates, né? Que quando vai fazer um texto introdutório, faz um texto bem merda. Vem de... E aí, amiguinhos, o que vocês gostaram? Parecendo que eu tô vendo o Yuji e aquela outra menina lá sorteando PlayStation e falando o textinho besta antes de chamar o desenho animado, ao invés de ser uma coisa pra colecionador mesmo, porra. Bicho, e não tem nem o fato de que o Lanterna surgiu em 1940. Então o leitor, né, de novo, a gente tem que pensar nisso. O leitor que cai nessa edição, ele lê lá, especial de 80 anos. Ele não sabe 80 anos do quê? Ele não sabe que essa edição de 2021, na verdade, é de 2020. Não tem ainda nada. Tem isso? Então não tem indicação de nada. Então, assim, é isso, né? Essa coisa meio. Essa edição meio porca, né? A Panini parece que ela tem uma máquina de tradução. E de vez em quando falha bastante, eles passam na máquina a tradução e jogam o gibi pro lado. Porque não ter no original um textinho não é justificativa de nada, né? Você bota um parágrafo para dizer edição comemorativa de criação do Lanterna, 1940, na revista não sei o que das quantas, da editora tal, pimba, né? Pô, fizemos aqui agora, de graça. Na contracapa tem o expediente com todos os créditos, né? Cabia começar ali com pelo menos essas três linhas, né? Dizendo isso, estamos comemorando. Linhas, cara. É isso. E um beijo, tchau. Leia aí seu gibizinho. Enfim, né? Bom, é isso, né? Já estamos no adiantar da hora, né? Esse pilha ficou gigante. Então, se você escutou até aqui, vale a pena você ir atrás dessa edição do Lanterna Verde, seja a edição da Panini, seja a edição importada, ou se você não tiver condições de adquirir a edição da Panini, tem outros meios que você pode ir atrás também dessa revista. E vale a pena, porque desses especiais de 80 anos, foi um dos melhores que a gente leu e que a gente comentou aqui para vocês. E é isso. Vitor Azambuja, obrigado mais uma vez, viu? Eu que agradeço. Lembrem que o mal sucumbirá ante a nossa presença sempre que necessário. Maurício Dantas, até a próxima semana. Até, e quero registrar que o Vitor acabou de avisar que o Dão vai morrer, né? Não, rapaz, que isso? Caraca, na madeira, para. Que isso. O Leãozinho que fez a gente esperar até março pra gravar esse podcast e aí não gravou, né? Chegou no dia, eu não vou poder. É, mais uma vez boicotando esse podcast, né? Ele é o amarelo que traz impureza pros nossos anéis. E ele usa um anel vermelho. Lá ele. Ele usa um anel vermelho de comunista, né? Marcelo Miranda, muito obrigado, viu? Obrigado, e eu gostaria de acreditar que o mal sucumbirá ante a nossa presença, mas o Brasil não me anima. E terminando dessa maneira positiva otimista, alto astral, né? Nós ficamos por aqui. É, até a próxima semana com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau. Este podcast é uma produção do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br.